andrecidismoral.com.br. O importante é ser feliz, o resto a gente mistura com cachaça, menino! Chama! Um vaqueiro só presta com duas raparigas por toda a vida. Uma para lavar e passar, pra ficar em casa fazer o jantar, a outra pra beber e levar o seu carro em casa quando o bebo ficar. Amor de rapariga quer amor, amor de rapariga é bom demais. Amor de rapariga não tem confusão, não tem briga não, só existe paz. E ela não é santa, tu também não é, é a Julia Roberts, linda mulher. Não é estressada como você, não é abestada e faz o que quiser. Amor de rapariga quer amor, amor de rapariga é bom demais. Amor de rapariga não tem confusão, não tem briga não, só existe paz. Ela não é santa, tu também não é, é a Julia Roberts, linda mulher. Não é estressada como você, não é avestada e faz o que quiser. Oh, amor de rapariga é bom demais. Vaqueiro só presta com duas raparigas por toda a vida. Uma para lavar e passar, pra ficar em casa e fazer o jantar, a outra pra beber e ele levar pro puteiro a noite toda e se embriagar. Amor de rapariga quer amor, amor de rapariga é bom demais. Amor de rapariga não tem confusão, não tem briga não, só existe paz. Ela não é santa, tu também não é, é a Julia Roberts, linda mulher. Não é estressada como você, não é abestada e faz o que quiser. Amor de rapariga quer amor, yeah. Amor de rapariga não tem confusão, não tem briga não, só existe paz. Ela não é santa, tu também não é, é a Julia Roberts, linda mulher. Não é estressada como você, não é abestada e faz o que quiser. C10 Produções, CDB Records, PH Vídeo, empurra! André Cedeiros, com moral de Ibicoara.